Falando Rolinho, Xané 6225, a Golf, quando possível, cópia Brasília 3230. O Xané 6225 está autorizado para Brasília, um nível 380, via rota UP do Luno 7. Decolagem pistão no zero após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor após Elefa. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5033. Sente Brasília autorizado 380, decolando ao 90 com curva à direita no perfil da Arbor Elefa, após o espaço do Luno 6208, controle de saída 5033, transponder o Xané 6225. O Xané 6225, planejamento correto, chame pronto, portão 110. Salvador, Oceaner 6211, informação hotel, autorização Galeão. Oceaner 6211, autorizado para o Galeão, nível 360. Decola pistão no zero, primeira curva à direita no perfil da subida da El Leda Irumi. Percepção 9857 até Moussou. Controle Salvador 120.8 e o transponder é 5035. Galeão 360, está autorizado, falando da 10, curva direita, da El, Leda e Irumi, uniforme novembro 857, Moussou, 120.8, 5035, transponder. Correto, 5035, nível 360, chame pronto, Xané 6211. Chamaremos. bom dia, Azul Alfa Yankee, Yankee. Azul Alfa Yankee Yankee, comissionador, prossiga. Azul Alfa Yankee Yankee, se encontra no parte 3, posição 2 Lima. Solicita uma autorização para a partida do motor em marcha lenta, no máximo 5 minutos. A empresa já está ciente. Azul Alfa Yankee, autorizado. Obrigado, repórter deu certo. Salvador, bom dia, Gol 963, centro da Golf. Do 4. Gol 1963, estava sem curso hotel. Galeão 360, guarde para cópia. Guarde para cópia, Gol 1963. Gol 1963, pronto para cópia. Pronto para cópia, Gol 1963. Gol 1963, autorizado Galeão, nível 360, via Upper November, 857, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda, Irumi, seu responder 5041, frequência do controle 120.80. Autorizado Galeão, nível 360, Upper November, 857, decola da 10, curva pela direita da Euleda, Irumi. Controle 208 e aciona 5041, Gol 1963. Gol 1963, cotejamento correto, reporte pronto para acionar. Reporte na cor pronto, Gol 1963. Alô, Rocha, né? 62 25 Pushback em acionamento. Rocha, né? 6225 livre pushback em acionamento, reporte pronto para o ataque. Ok, beleza, vou dar a porta para o ataque. Yankee finalizou o teste motor, bom dia, obrigado. Check, Alfa Yankee, ciente. Azul Alfa X-Ray Oscar. Azul Alfa X-Ray Oscar, Salvador, prossiga. Bom dia, senhor Alfa X-Ray Oscar, está no pátio 3, solicitando reboque para a posição também número 3 do pátio principal. Azul Alfa Yankee Oscar. Autorizado, poste ATR. Afirmativo, apenas confirmando o prefixo Alfa, X-Ray Oscar. Iniciando, chamará calçado no 23, obrigado. Salve Salvador, gol no 963, no 4, estacionamento. Alô, bom dia, o estacionamento 225 para o táxi, total de 104, 104 a bordo, alternando aeroporto de Goiânia, 3 horas e 20, para vir. O estacionamento 625, confirme POB e alternativa. Goiânia, total a bordo 104, 104. O 963 no 4 para Gutsbeck, estacionamento. Gol do 963, aguarde. O 625, táxi autorizado, ponto de espera pista no zero, via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1019. 1019 no ajuste, taxiando via o pátio, Índia, para o ponto de espera da 10, 1295, taxiando 625. Paulo, Salvador, bom dia, gol 1865, informação, gol de cópia, Brasília. Gol 1865, informação em curso, hotel, guarde cópia. Aguardo. Azul, Alfa, X-Ray Yankee, mantém a posição antes de ingresso no pátio 1. Afirmativo, Alfa, X-Ray Oscar manterá na saída do pátio 3. 1963, livre pushback de acionamento, reporte para o táxi. Livre pushback de acionamento, reportará para o táxi 1963. Leandro, decolar a pista 1-0, porque o vento será em 225 graus. Gol 1865, pronto, copia. Pronto, 1865. Gol 1865, autorizado Brasília via Upper Zulu 17, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Sai da árvore, pode elefa. Transponda 5045, frequência do controle 120, 180. Está autorizado, nível 360, Brasília, Upper Zulu 17, decola da 10 com primeira curva à direita, saída Arbor. Transição em Elefa, controle 1208, código 5045, voo 1865. Voo 1865, treinamento correto, reporte pronto para acionar. Chamará, está no 8, obrigado. Para o táxi com 166 bode, 3 horas e 40, alterna Campinas. Voo 1963, chega via Índia, no ponto de espera. Torre 1895, ajuste 1019. Acesse ponto de espera. Ponto de espera 1895 com 1019, via Índia, com 1963. Chega o PB? Controle Salvador, muito bom dia. Você é 6225, 2500 pés na saída Arbor. 225, suba ao 380, saída Arbor. Vira até o 380 na Arbor, você é 6225. Possibilidade do Oceania 6285 voar, posição Elefa. Pisado Elefa na presente. Direto Elefa, Oceania 6285. Tudo 50 graus, 99. Ainda decola da 10, voo 1963. 03, obrigado. Solo Salvador, é o Papatango, Mike SA, Quebec. Remota 14. Solicito atualização de reboque para a posição de número 11 no pátio principal. Mike X-Ray, novembro, confirme posição. É o Papatango Mike X-Ray, Quebec, posição 14, na remota. Solicito atualização de reboque para a posição de número 11 no pátio principal. Mike X-Ray, Quebec, autorizado táxi, reboque. Ok, Quebec, iniciando o reboque, reportarei no término na posição 11 do pátio principal. Após o reboque, temos pushback em fundamento 7-1-1. Norma 3, decolou aos 3-0, chame o controle no 20-8. 208, bom dia. Colocou duas lotas de CO funcionando o reboque para o cliente número 3. Muito obrigado, senhor. Bom dia. É o Alvaro CO, que é o cliente. Alterno 288, um feliz dia dos pais, a todos os pais da tripulação. Solo plantão 8, pushback e acionamento. Voo no 865, livre pushback e acionamento, a parte de pronto para o táxi. Está livre, chamada para o táxi, 865. Táxi, 865. Bom, feliz dia dos pais. 62 do nono. Prossiga. Táxi, 62 do nono. PNR 62, 111, táxi autorizado, ponto espera, pista 10, via taxiway Índia. Quando trouxe a torre, 118, 7995, ajuste 10119. Índia, 1895. PNR 62, 111, confirme POB alternativa e autonomia. POB 161, 3 horas e 30, alterna com. Alô, Salvador, é o Papatango, Mike X-Ray, Quebec, informa o término do reporte na posição 11, pátio principal. Mike X-Ray, Quebec, ciente. Grato, bom dia. Uno 963, chama agora centro Recife, frequência 251, alternão 3325, feliz do passo, feliz dia dos pais aos pais da tripulação. Ok, 251, 3325, igualmente, muito obrigado, abraço, 963. Autorizado para o ponto de espera pista 10 via parte 1, taxi Índia, quando pronto chame torre 118 decimal 95, ajuste 109. Autorizado até o ponto de espera via parte 1, Índia, no ponto de espera 1895 com 1019, correto. Autorizado, aliás, decolar 10, vento no 60 graus, 9 nós. decolo 62. Estou no 0, gol 865. A linha mantém 1 no 0, 865. Leme 2, 1, 1, decolou aos 4-2, 1, 2, 0, 8, controle, bom voo. Boa. Controle também, 6, 2, 1, 1. 2, 6, 0, na saída da EL. 6, 2, 1, 1, 3, 6, 0, na da EL. Agora possível direto o dedo. Está direto, Leda. Autorizado, Leda. Autorizado decolagem no 0, vento no 70 graus, 99. Livre decolagem, dá no 0, 865. Salvador, bom dia. Aqui é o Azul Papa Romeo, Alfa Yankee. Azul Papa Romeo, Alfa Yankee, prossiga. Autorização de reboque do Pat 3, posição 2 Lima para o Pat 1, porta 1. Salvador, bom dia. Voo 9449. Chegada 4-9, bom dia, identifique, chegada com, desça para 4, 1019. 4.019. Estou reformulando, Alfa Yankee Yankee. Alfa Yankee Yankee, gente. Controle Salvador, bom dia. Vamos 865, Arbor. Sou 360, saí da Arbor. 360, Arbor, 865. direto a Lefa, Gol 1865. Direto a Lefa, Gol 1865. 291, chame Recife. Canon 3, 325. Dois no ano, copiou? Controle Papa Serra Charlie. Serra Charlie Charlie, identifique, chegada Mari, 050. Chegada Mari, 050. Confirma a frequência, por gentileza, 6291. 251, alterna 3325. 251, 3325, obrigado. Vai cruzar 150, vou no 865. Solo Salvador, é o Azul Papa Romeo Alfa Yankee Yankee. Azul Papa Romeo Alfa Yankee Yankee, Solo Salvador, prossiga. Aguardando no ponto de espera do pátio 3, para ingresso até o pátio principal, porta 1. Azul Alfa, Alfa Yankee Yankee, prossiga. Pátio 1, posição 01. Ok, prosseguindo até o portão 1 do pátio principal. Obrigado. Reportarei quando tiver finalizado. No 865, livrou a terminal, chame agora Recife, frequência 260, alterno 288. Recife 260-1288, Gol 1865, muito obrigado, bom dia. no 649, desça para 2.000 pés, 1.019 permanece livre, LS X-Ray, informe estabilizado. 2.000 com 1.019, autorizado LS, portaria estabilizada, 649. Solo Salvador, finalizado o reboque do azul Papa Romeo, Alfa Yankee, porção 1. Muito obrigado, manhã. Alfa Yankee, ciente. Uma milha e meio de externo, estabilizado, desloca a pista, boa no 649. Termo, 649. Torre agora em 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, obrigado. Charles, desça para 2 mil pés, 2019, livre LS X-Ray, forma estabilizada. Descendo para 2 mil pés, 2019, levantará estabilizado o LS X-Ray. Certo, certo. 1-1-4-9. Salvador, Mike Alpha. Mike Alpha.